Ano 354, decolão 03, chame o controle 19.8. 19.8, obrigado, boa noite. Patrulha, boa noite, algum 354. Ana 354, está sob contato radar, foi para 230, após 2 mil pés, vai direto Jama, após Jama Aracaju. 230, Jama Aracaju, 354. No 228, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, está autorizado a final do procedimento e a DSC sem reporte estabilizada. 2013, autorizado, vai reportar estabilizado. Azul 4062, completa o final do procedimento, torre 98, decimal 62. Obrigado, boa noite. Azul 4062, IHF. Azul 4062, boa noite, autorizado pouso na piscina 0, vento 080 graus, 89. Pouso 90, contornando. Para 228, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, autorizado a final do procedimento ILS, reporte estabilizado. 228, 2 mil pés, reporte estabilizado. Controle GON 354. Controle GON 1354. 354, prossiga. Pode ser 170 final, por favor. Agora 354, sabe manter em nível de voo na 70, aguarde coordenação com o Recife. Recife com 70, aguardando. 354, tem condições da presente voar direto Conde? Tem, afirmativo. E direto Conde subindo para nível de voo 170. Conde 170. Estabilizado X-Way no 0172. Voo 1972, confirme. Acima, 1972, estabilizado na X-Way da 10. Para 972, completa o final do procedimento, torre 198, decimal, meia dúzia. 186, agora, 972, boa. Torre Salvador, bom dia, 1972, visual com campo. Bom, 972, bom dia, continua a aproximação, guardando pista livre. Aguardando, igual 972. No 4062, solo foi 09, libera direita, mantenha minha escuta, Alfa e Kilo para Pode 3, remota 4 Romeu. Kilo Pode 3, remota 4 Romeu. Romeu 363, bom 354. Bono 972, autorizado pouso na pista no zero, vento 090 graus, 109. Autorizado pouso na 10, Bono 972. Zulu 972, Alfa, Zulu 2, Alfa, Juliette, Portão 4, não me escuta. Alfa, Juliette, Portão 4, se escuta, 972. Câmera Cajun 20, decimal 3. 303, obrigado, bom. Estabilizado no 01228. 01228, completa final do procedimento, torre no 8, decimal, meia dúzia. 8,6, obrigado. Torre 1228, estabilizado no 0. Oi, boa noite. 3258, boa noite, show controle de Salvador, voo direto Duna, descendo para 2000 pés, ajuste padrão 1013. Confirmando só o livre pouso para o voo 2228, por gentileza. Afirmo, livre pouso, vento 080 graus, 109, voo no 228. Livre pouso no 0, voo 228. 228, Alfa Zulu 8, direita, Alfa Juliette, portão 7, não me escuta. Alfa Juliette, 7 na sua escuta. Salvador, Tango Eco, posição 4. Confirme para Torre. A 258 está autorizada ao final do procedimento e a 6 reporta, está estabilizado. Estabilizado, né? 258 estabilizado. Estabilizado já. Conta sinal do procedimento XRY0 de Salvador e chama a torre 118 decimal meia dúzia. Muito bem, obrigado. Boa noite. Restaurante 6258, boa noite. 6258, boa noite. Autorizado pouso na pista no zero. Vento 080 graus, 109. Pouso no 0, deixa eu Meia dois cinco, são três, um, táxi via Alfa Juliette, portão 62, e na minha escuta. Bahia para a torre. fizeram aquela identificação desse para 2000 pés, para de Duna, ajuste 1013, padrão. Siga Mike Bravo Sierra. Solicitação de reboque do portão 1.0 na posição 1.4 da remota do Patrono. Autorizado o reboque, posso finalizando. Ciente, obrigado. Fala na escuta do Mike Bravo Sierra. Prossiga, Mike Bravo Sierra. Última forma aí, solicitação para reboque da posição 1-2 do pátio 1. Ok, então foi compreendido que não vai mais rebocar o navio. Confirmando, só trocou a posição aí, desde a 1-4 para a 1-2 da rebota do pátio 1. Ok, está autorizado então, prosseguir agora para a remota 1-2. Reboche finalizando. Ok, reportarei. 0170 autorizado, acionado o procedimento ILSX Rei, pista 10 de Salvador, reporte estabilizado. Você tiver efetuado de desvio? Já estou recebendo o senhor... Ah, já está recebendo o código. Ok, reporte estabilidade. Gente. Azul 6908, acione identificação, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3, mantenha a proa de TAP. Solo Salvador é o Mike Bravo Sierra, informando a aeronave para enviada na posição 1-2 da remota do Pátio 1. Mike Bravo Sierra, ciente do final do reboque, um bom dia. Argentina, one line, 10, descent to 4,000 feet. KNH 1013, say your speed, sir. We are maintaining 280, and we are here to descend to 4,000 feet. Argentina 1910, reduce speed to 250 knots. Your number 2 to approach to runway, correction, number 3 to approach runway 10 of Salvador. Estabilizando o EDS, tá? Completa final do procedimento IEDS. O que você chama a torre no 186? 186, Salvador, TAM 3170.